Sexta trombeta, capítulo 9 de Apocalipse, verso 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouviu o número deles, e assim viu os cavalos nesta visão. E os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham caudas como elas causavam dano, e com elas causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze. Isso tem a ver com a trombeta anterior. Aos ídolos de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Os canais do rio Eufrates. Nós podemos ver claramente, desde o estudo lá do rio Eufrates, a sexta trombeta, Saddam Hussein mandou dividir em 7 canais o rio Eufrates. Assim como a profecia bíblica será dividido em 7 canais. O rio se seca, tem uma região inteira no Iraque que o rio já está seco, seco mesmo, a ponto de ser possível passar tranquilamente a pé. Há uma estrada sendo construída que sai da China e vem em direção a todos esses lugares, passando pelo rio Eufrates. Essa estrada tem sido construída e já está, na maior parte, construída. E não tem propósito turístico, não tem propósito comercial nenhum, mas tem um propósito, está pronta para o cumprimento de uma profecia de Deus. A palavra de Deus nesse texto diz assim que 200 milhões de soldados. A China comprou no governo Clinton armamento para um exército de 200 milhões de soldados. Os jornais americanos testemunhavam isso. O governo Clinton fez um negócio no fim do seu governo para 200 milhões de soldados. Ninguém entende, ninguém vê isso, mas está lá a China se armando. A China é o grande dragão vermelho. A China é o que a Bíblia diz, o grande dragão vermelho. A China é a grande superpotência, a última superpotência, o último superimpério que está se levantando como nunca. Está bem diante dos nossos olhos, irmão. Falta muito pouco, então, para a sétima e última trombeta. Muito pouco. Muito pouco mesmo, irmão. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que são evidências deste ano. O governo mundial da Terra já é mais do que um plano, irmão. O estatuto mundial do governo único da Terra está praticamente pronto. Começou a ser homologado na Rio Eco 92. Em 92 ele foi homologado, estava pronto. Passa-se pelas mãos dos governantes, vê se tem alguma coisa, o que, que vocês sugerem mais. Isso está em andamento. Toda a estrutura desta sede está pronta em Jerusalém. Um prédio sofisticadíssimo de última geração pronto em Jerusalém para o governo único do planeta Terra. A influência de alguns pacificadores sobre um número cada vez maior de governantes é real. Você começa pelo sistema comercial. Você vai encontrar em todas as áreas do comércio humano um acontecimento único: grandes empresas se tornando donas de empresas maiores, que compram empresas menores, que compram empresas, até que um só seja dono de tudo. Isso é simples de... mas eu não sei, isso aí tem nada a ver. Irmão, olhe com olhos de quem crê na volta de Jesus. Toda a estrutura para um governo único nessa terra está pronta. E nessa semana, eu recebi, no ano passado, alguns alertas de uns irmãos nos Estados Unidos. E eu olhei, vi que realmente era isso, mas eu não dei tanta importância, não fui tão impactado quanto fui nesta semana. Há um homem chamado Deepak Chopra, que está anunciando em todos os países do mundo um projeto chamado A Nova, a Aliança para a Nova Humanidade. Uma organização linda, maravilhosa, que tem o nome Aliança, porque tem que ser uma aliança, porque quem vai caminhar com o anticristo vai caminhar por uma aliança, porque assim ele imita Jesus, que caminha com os seus por uma aliança. Uma aliança para uma nova humanidade. O propósito dele é reunir todos, independente da religião que você segue, porque nós podemos criar um mundo de paz, segurança, amor, serviço. Agora veja algumas coisas que este homem declara. Primeiro, Deepak Chopra declara que existem três Cristos. O primeiro é o homem que morreu há 2000 anos atrás. O segundo é o Filho de Deus que se encarnou. O terceiro é o Cristo cósmico, que unirá todos os povos para a paz e o amor terreno eterno. Enquanto ele diz isso, a Bíblia afirma que Jesus é o Filho de Deus. Foi ele que se fez carne e é o mesmo que voltará. Então ele declara algo satânico, contrário à Bíblia. Não existem três Cristos, existe um Cristo que é o Filho de Deus, que se fez carne, que morreu naquela cruz, que ressuscitou e que voltará para buscar a sua igreja. O mesmo Filho do Deus vivo. Esse homem declara, todos os povos, independente do seu histórico religioso, podem se unir para que em um só esforço conjunto alcancem a paz. A Bíblia nos afirma que só Jesus é o príncipe da paz. Este homem diz, é possível o homem construir uma rede de relacionamentos onde todos encontram energia profunda para transformação pessoal, serviço incondicional e autossustentação mundial. Mas a Bíblia nos diz, sem Jesus, nada podemos. Esse homem diz, o Jesus da história está se perdendo em confusões. Ele já não tem poder, pois a igreja se apropriou dele e o tornou em um mito. Há um Jesus que se manifestará nesses dias, o Cristo místico, para unir todos os povos em um só propósito de amor e paz. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que nos últimos dias haverão muitos se dizendo o Cristo. O anticristo é que surgirá prometendo paz, tentando anular a vida e a obra de Jesus, o Filho de Deus. Jesus, segundo esse homem, é menos que consistente. Se ele fosse amor, não diria que é para lançar o servo infiel nas trevas. Este homem declaradamente anula a verdade da morte eterna, ou tenta anular a verdade da condenação. A Bíblia diz que o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos, e todo aquele que não se render a Jesus estará nele para sempre. Esse homem diz que Jesus está com problemas, confuso. Os que o adoram não sabem quem ele é. A Bíblia nos diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade, e o Pai procura esses adoradores. O Jesus histórico tem se perdido, diz esse homem, varrido pela história. Ele é uma utopia. Nunca vimos tanta publicação preparando o caminho desse homem, dizendo que Deus não existe, que Jesus foi um amante de não sei quem, que é tudo boato, que é tudo história, que Deus é a expressão que usaram aí, Deus é um delírio, Deus é um delírio. Os homens vêm se acostumando com uma ação típica de Nimrod, onde Nimrod se levanta, vamos nos levantar contra esse Deus, nos rebelamos contra ele, não precisamos dele, esse Deus não é nada, esse Deus não existe, isso aí não tem nada, é um frouxo. Mas a Bíblia diz, Apocalipse 1 e 12, Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo, fui morto, mas eis que aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas, João, as coisas que tens visto, as que hão de ser, as que depois delas hão de suceder. Eu quero dizer, irmão, há uma preocupação desse homem, como nunca vista nesta terra, de negar a obra da cruz, o sacrifício de Jesus, a deidade de Cristo e o projeto eterno de Deus. Eu nunca vi nenhum movimento, eu nunca vi nenhum órgão, eu nunca vi nenhum movimento satânico, nenhuma pessoa tão preocupada em negar radicalmente, negar todos os pontos que são a prova cabal do projeto eterno de Cristo Jesus nessa terra. No versículo 3 do primeiro capítulo de Apocalipse, nós lemos: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós, a paz e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nunca precisamos tanto da Bíblia como um decreto, uma declaração, um documento eterno que nos revela quem é Jesus. Nunca precisamos tanto de evocar a palavra do Senhor como nesses tempos. Nunca você vai precisar tanto, você nunca precisou tanto quanto vai precisar agora de conhecer a Bíblia e se firmar em algo que é sólido, e ao invés de ir por onda de pessoas e movimentos que parecem coisas maravilhosas dessa terra, você poder afirmar: eu creio no que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é a verdade, eu me firmo nela, eu não preciso estar confundido nesses dias, eu não ficarei confundido nesses dias.